E você? Você sabe o que é felicidade? Você sabe me dizer o que é felicidade? Felicidade é a eloquência de um verso de coração. No sorriso da matina, mesmina acha que não, já foi. Simples demais da complicação de um desejo. Dos que pensam que ela tá no atacado e varejo. Tipo materialista ou espiritualista. Cada um coloca no topo, no fim da sua lista. Eu vou atrás da minha, não sou especialista. Já achei no silêncio, depois perdi na pista. Mesmo sem querer, já era, hasta la vista. Vai e vem, como quem vira a página da revista. Sem muito descrever, pra mim só escrever. Vai vendo aí, é singelo, é o que eu quero fazer. Leis e regras que se aplicam só a mim. Uns chamam de gostar, eu chamo de eu sou assim. Tanto faz, o que vale mesmo é na leveza viver. Na gramática tem que ser, estar, ter e haver. Se não é assim, nós é fissura, nós se apaixonar, boia. Se é esquisito, os outros olha. Milhões de caracteres em um momento de fé. Felicidade muitas vezes não encontra 100 mil mulheres. Por aqui, tipo assim, vem, ó. Vem e traz o que eu sempre faça chorar ou sorrir. Faz o que quiser, só não deixe vai de me fazer feliz. Que vou te encontrar por aqui, tipo assim, ó. Vem e traz o que eu sempre faça chorar ou sorrir. Faz só o que quiser, vai fazer feliz. Ela vem pura, como mais puro azeite. Acho que até combina com o meu visual de skate. Uma notícia, uma mensagem, um bilhete. Nossa, faz o bandido aqui virar inocente. Tem razão quando diz, tem paixão quando quis. Tem perdão quando fiz, mas tá bom, quero bis. Como um anjo, veio pra trazer alegria. Às vezes me pega moado no canto das poesias. Tem mais açúcar no olhar do que uma doceria. Coisa boa, era isso que eu queria. Fascina-me, motiva-me, incentiva-me, deseja-me, provoca-me, alucina. Não é chaveco, essa eu vi primeiro. Fez bater mais forte o coração maloqueiro. Talvez seja sério ao certo, é verdadeiro. Eu procurava tão longe, mas tava perto o tempo inteiro. Veio tímida e virou uma louca sem juízo. Levou a tristeza embora e trouxe o meu sorriso. Uns perguntam cadê o menino que andava pela cidade. Ele não anda mais, só corre atrás da felicidade. Que bom te encontrar por aqui, tipo assim, ó. Vem e traz o que eu sempre faço chorar ou sorrir. Faz o que quiser, só não deixe de me fazer feliz. Que vou te encontrar por aqui, tipo assim, ó. Vem e traz o que eu sempre faço chorar ou sorrir. Faz o que quiser, me fazer feliz. Me fazer feliz. E na manhã seguinte. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita a cobrança após o sinal. Alô? Bom dia, preta. Falei que eu ia ligar? Pena que você não me atendeu, né? Deve estar dormindo também. Merece. Ontem à noite foi inesquecível. Pelo menos para nós dois, né? É, desculpa ontem, fui abusado demais lá, né? Mas enquanto você sorrir daquele jeito, vai ser daquele jeito. Ó, queria te falar mais algumas coisas. Presta atenção.